sabe agora. Capricha, Adriano. Olha o passe. Gol! E aí ele disse: eu sou o Edilson, o capeta. Atenção, pede pra bola, bateu, guardou. Campeão, assim. Sai que é sua, Brasil. E aí, boleiros e boleiras, tá no ar o primeiro da Arquibancada. Eu me chamo Jonathan Fernandes e esse é o seu programa de esporte do nosso blog, né? A gente está estreando hoje, a nossa bancada vai ser composta oficialmente, né? Então hoje de casa serão eu, né? E o meu amigo Rayan, meu amigo de trabalho e também agora amigo de podcast. Rayan, se apresente aí pra galera. O pessoal já me conhece, né? Agora se apresente você, Rayan, RG, CPF. E aí, galera, meu nome é Rayan Oliveira, tô estreando aqui no programa, tá? Falar aí sobre futebol aí, sobre o resumo dessa rodada. CPF, RG é 190, parceiro. É isso aí. Rayan vai ser meu parceiro aí nas análises, né? Sobre o que a gente vai comentar. E só pra você entender, você que tá chegando agora, o programa é novo também. A gente vai tentar trazer um podcast por semana, não sei se vai ser possível, mas ou então a gente vai tentar trazer pelo menos dois por mês, não sei. E não vai ser necessariamente só sobre futebol, a gente vai trazer também podcast sobre basquete, sobre Fórmula 1, sobre... Mas vamos focar, claro, né, que esse ano é ano de Copa do Mundo, vamos focar em futebol. E como você já viu aí, né, primeiro episódio... do nosso podcast é sobre a primeira rodada do Brasileirão. O Brasileirão 2018 começou com tudo. A gente vai fazer algumas análises de alguns jogos. Vou apresentar também o convidado, né? Primeiro convidado da noite, meu amigo Giovanni Lima. Giovanni Lima, se apresenta aí pra galera. Tivemos um problema técnico com o Giovanni aqui, mas daqui a pouco ele se apresenta. Então vamos começar sem ele, né? Vamos lá, Rayan. Cara, antes de começar. Qual a sua expectativa para esse ano? O Brasileirão já acabou, os estaduais já acabou, a pré-temporada, né? E com ela veio várias novidades, né? Veio aí, tipo, times que eles classificaram para Libertadores, Sul-Americana, estão jogando, tem a Copa do Brasil, tem esse calendário intenso, né, do Brasil, que não dá folga, né, para os times. Jogo quarta, jogo sábado, jogo, tipo, exemplo de Botafogo e Palmeiras, São Paulo e Paraná. Vão jogar na segunda-feira, e o São Paulo já tem um outro confronto na quinta-feira pela Copa do Brasil. Então, Rayan, qual a expectativa já pra esse calendário que, tipo, ano de Copa e ano também de todos os campeonatos, né, que estão rolando. Então, qual a sua expectativa pra uma visão geral, né, se a gente começar a comentar os jogos da rodada? Para essa temporada de 2018. Bem, a expectativa é as melhores, né? Ainda mais nesse ano que, como você falou, é um ano atípico, um ano de Copa do Mundo. O calendário ainda é mais fechado do que nos anos anteriores. E vários campeonatos. Expectativas melhores, mas o campeonato, como a gente já identificou, já começou com os erros que vem ocorrendo todo ano em seguida, né? Mas situações para melhorar, principalmente no aspecto da arbitragem, né? Para o campeonato também ser bom para todo mundo, para os times e para os telespectadores que estão assistindo o campeonato. Verdade, fator arbitragem, né? Não tá bom no futebol já há um tempo. E não é à toa que a urgência, né? O árbitro de vídeo, ela tem tido uma crescente. Então vamos lá. Só lembrando ao ouvinte, né? Que está nos ouvindo, está ouvindo esse produto aqui editado já, finalizado. Nós só vamos falar de jogos do sábado, né, e do domingo, porque nós estamos gravando isso no domingo à noite. Então os jogos da segunda-feira, que no caso foram, né, Palmeiras e Botafogo, São Paulo e Paraná, nós não vamos comentar porque ainda não passou. Então a gente só vai comentar os jogos do sábado e domingo, fazendo uma rápida análise sobre cada um deles. Vou começar por Cruzeiro e Grêmio. Cara, eu assisti o finalzinho de Cruzeiro e Grêmio. Eu vi o gol, inclusive, né? Rayan, o que você achou de Cruzeiro e Grêmio? Bem, sobre esse jogo, confesso que eu esperava mais, foi um jogo bem abaixo do esperado. O Cruzeiro muito fechado, não sabia o que fazer com a bola. O Grêmio na dele, foi para vencer, foi para jogar no contra-ataque. E numa jogada pela lateral ali, conseguiu definir o jogo. O Mano fez alguma substituição, que não surtiu efeito. Mas o Cruzeiro não conseguiu ser agudo, não conseguiu penetrar a área do Grêmio para poder vencer o jogo. Confesso que esperava mais realmente. Mas é só a primeira rodada, vamos ver pra frente melhor esses dois times, porque o Cruzeiro e o Grêmio são um dos grandes favoritos também ao título brasileiro. Não, isso é verdade, principalmente se tratando de dois campeões, né? Dois atuais campeões, o Cruzeiro atual campeão da Copa do Brasil e o Grêmio atual campeão da Libertadores, que também jogou contra o Real Madrid, Mundial de Clubes, e enfim. Então, um jogo muito abaixo do esperado. Eu achava que ia ser um dos melhores jogos da rodada, né, Cruzeiro e Grêmio. Vi que o Cruzeiro tá num ritmo bem abaixo, se bem que é assim, né, cara, começo de temporada a gente não pode esperar muita coisa dos times, porque o máximo que eles tiveram foi a Copa do Brasil, foi o estaduais e alguns jogos da Copa do Brasil. No caso do Cruzeiro, uma pré-temporada bem abaixo, né, que a gente vinha esperando. O Grêmio é aquele time que a gente já conhece, aquele time ofensivo, aquele time que sabe usar bem os seus meias, que sabe ir pro contra-ataque, né, jogando com um time já retroncado, né, com um time que a gente já esperava que ia jogar da forma que jogou. Teve a felicidade de fazer o gol com o André, o Léo Moura, apagado dentro de campo. Não vi uma boa atuação, apesar de algumas pessoas falarem que o Léo Moura jogou bem, mas não vi uma boa atuação, mas apesar de ele criou algumas jogadas, e o André teve a felicidade, né, de fazer aquele gol lá, mas é como você falou, é um jogo bem abaixo do que a gente esperava, né, um Cruzeiro, não sabia realmente o que fazer com a bola, perdido dentro de campo, e eu espero que o Cruzeiro demonstre, né, resultados, né? Espero que o Cruzeiro ele afloreça o futebol, porque como jogou contra o Grêmio, apesar de não ter sido uma vantagem expressiva, foi apenas 1-0, mas não produziu, essa é a verdade. Só para destacar mais o Grêmio, né, que começa o campeonato bem com vitória, eu creio que esse ano o Grêmio vem para ser campeão. Pelo fato de já ter conquistado a Libertadores ano passado, o objetivo principal desse ano é o brasileiro, mesmo estando disputando novamente a Libertadores. É um forte candidato ao título, né? O Grêmio que tá com um time consolidado. E é como o Tite costuma falar, né? Eu acho que consolidar um time, manter um time, é muito melhor do que você ficar recriando, né? Você ficar contratando jogadores novos e fazendo montagens de elenco, né? Então, principalmente hoje, que as equipes estão gostando muito de jogar no 4-1-4-1, né? Estilo europeu. Enfim, a gente vai falar mais disso mais à frente. O outro jogo foi Vasco e Atlético Mineiro. O Vasco venceu de virada, né? 2-1. Rayan, o que você achou desse jogo? Foi um jogo bom, um jogo bem pegado. O Vasco foi logo para cima do Atlético Mineiro. O Atlético conseguiu sair na frente com mais um belo gol do Otero, né? Como pega bem na bola esse moleque. Aí o Vasco foi pra cima, sempre teve na frente o jogo todo. Não conseguiu fazer logo o gol, mas depois que fez o primeiro, conseguiu fazer o segundo. Tá certo que foi um gol bem polêmico, pênalti que não existiu ali pro Vasco. Novamente a arbitragem influenciando no resultado da partida. Mas no fim o Vasco mereceu a vitória. Infelizmente, contamos com mais um erro do juiz, mas jogo que segue, né? E é o Vasco mais uma vez se definindo como o time da virada, né? Teve um jogo ali, um gol ali aos 41, que foi o gol do Wagner, né? E nos acréscimos, Iago Pikachu batendo pênalti polêmico. Realmente, também acho que não foi pênalti. Apesar de que o Vasco tem essa pegada, esse estilo de jogo que eu já estou acompanhando já há um tempo, que é o estilo de jogo de solta a corda, né? E aí quando o adversário tá com a corda, tá com ego lá em cima, né? Ela vem o laço que puxa e puxa, solta a corda, né? E aí o adversário cai, o adversário vacila. É um time que o jogo só acaba quando o juiz apita, realmente, né? Não acredito que o Vasco vá buscar, vá lutar para título esse ano. Na verdade, eu acho que nenhum time carioca vai lutar para título esse ano. Sendo bem sincero aqui, apesar de que o Vasco vem mostrando bom futebol, né? Mas eu acho que esse ano o Vasco ele vai ficar ali entre o sétimo, oitavo lugar, vai brigar por um Libertadores, né? Vai depender de quantas vagas vão ser abertas para Libertadores, mas o Vasco mais uma vez se demonstrando como o time da virada. É um golaço do Otero, né, mano? O Atlético Mineiro, ele é time grande, né, mano? O Atlético Mineiro é time grande, é time de bons jogadores. Mas eu não sei. Rayan, qual a sua visão sobre o time do Vasco e do Atlético Mineiro para esse ano? Você acha que nesse ano o Vasco vinga alguma coisa? Enfim, o que você acha do Vasco para essa temporada no Brasileiro? São dois times de projeção semelhantes. Tanto o Vasco quanto o Atlético tem treinadores jovens, jogadores jovens. Vão estar buscando principalmente uma vaga pela Libertadores. Esses dois times eu creio que eles vão focar mais em Copas, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, do que mesmo do Brasileiro. O Brasileiro creio que quer ficar entre os 10 primeiros, até o sexto lugar, já que há várias vagas para Libertadores agora. Mas o principal objetivo creio que eles vão focar mais nas Copas mesmo. Massa, massa. Prosseguindo, tivemos o jogo aí do atual campeão, né? Corinthians e Fluminense. Corinthians venceu de 2-1. Rayan, o que achou do jogo? Jogo bem equilibrado, definido pelo detalhe ali do gol do... Dois gols do Rodriguinho, na verdade, que tá jogando muito bem, diga-se de passagem. Creio que o principal jogador do Corinthians da temporada, desde o ano passado. O Fluminense tá naquela de ficar ali no meio da tabela, não vai brigar por muita coisa esse ano. E o Corinthians sempre aquele incógnita, sem o seu centroavante, mas um time muito eficiente, muito bem treinado, articulado, calido muito bem ali novamente. E é o time que pode surpreender novamente esse ano. O resumo do jogo foi um jogo bem morno, um jogo muito fraco tecnicamente. Como eu informei, foi definido no detalhe. Esperamos que melhore para os próximos jogos aí do Corinthians, ver que sobe novamente o futebol que vimos no ano passado. Foi um jogo, inclusive, onde as duas equipes jogaram parecidas, né? De forma parecida, tentando ali o erro, tentando ali o escape do time. Se bem que o Fluminense teve várias chances, mano, de virar o jogo, né? O Rodriguinho marcou e depois o Fluminense teve várias chances. Chegou a dominar a partida depois do gol do Richard, né? Mas não conseguiu ter eficiência aí para poder. Não chegou a dar grande susto no Cássio, né? Eu ainda acho que o Fluminense precisa de um jogador que seja aquele jogador que chama a responsabilidade, né? Eu não digo nem no sentido de finalização, mas eu digo no sentido de criação, né, de jogada. No Brasil nós temos bons jogadores com esse potencial, jogadores de criação, e o Fluminense precisa desse cara, principalmente em jogadas onde o domínio de bola é expressivo, né? Onde o Fluminense consegue ter o domínio de bola ali, principalmente pela região central, mas não consegue finalizar porque não consegue criar boas jogadas. É assim que eu enxergo o Fluminense atualmente. Até que o Fluminense tinha esse jogador, né? Mas não soube administrar e perdeu ele facilmente. E tá nesse embrulho na justiça ainda pelo Gustavo Scarpa. Provavelmente não joga mais pelo Fluminense, mas esse jogador tinha no próprio clube, onde o clube não soube aproveitar, atrasou os salários e ocorreu que aconteceu o que deu agora, né? Mas é difícil encontrar esse jogador no momento, mesmo tendo qualidade, e o Fluminense sem condições. Mas tem que buscar na Série B, os jogadores que jogaram estadual que se destacaram aí para poder reforçar o time da temporada. É, tem isso, né? E dizem, né, as boas ou más línguas dizem que o Fluminense não tem medo de investir na base, né? Não sei. Talvez procurar na base aí um jogador promissor, né? Um bom jogador. Ou então entregar nas mãos da, ou nos pés dos mais experientes. E avançando aqui, nós temos o polêmico Vitória e Flamengo, né? Tivemos o pênalti polêmico lá. A gente teve até a expulsão. E... pô, aí, eu queria que você desse um comentário aí. É, não só sobre o jogo de Vitória e Flamengo, mas... não só sobre o jogo em si, né? Mas sobre a expulsão, sobre o pênalti que o juiz marcou a favor do Vitória contra o Flamengo. É que você vê claramente, claramente, que a bola bate no rosto do jogador. As duas mãos do jogador, não fugiu a memória do nome do cara, mas enfim, estão desocupadas, ou seja, a bola fica até, eu vi uma imagem que fica até a marca da bola, mano, no rosto do cara, tão forte que foi o chute, e ficou a marca da bola no rosto do cara, a imprensa mostrou depois. Então foi um, não digo um roubo, né, mas foi um erro tremendo da arbitragem. Então eu queria que você comentasse, Rainha, você começou o podcast falando dos erros da arbitragem, né? Agora é só a vez de estender mais esse papo aí. Tocando no termo de arbitragem no geral no Brasil é uma arbitragem bem fraca, principalmente nesse jogo do Flamengo e Vitória que ocorreu. Erros grotescos como o gol que foi do Flamengo de cabeça, o Ilharão impedidíssimo. E essa jogada aí polêmica que mudou totalmente o destino do jogo, né? A bola claramente bate na cara do jogador. E é um caso que não necessita nem de VAR, nem do árbitro de vídeo para verificar. Pelo impacto que a bola bateu e voltou na cara do Everton Ribeiro. E depois do decorrer do jogo, o Luiz perdeu o controle para piorar. Ainda expulsou o jogador. Prejudicou o time duas vezes. E o jogo também... um jogo que não ajudou depois da expulsão. Jogadores muito nervosos. Em busca de expulsão também para o jogador do Vitória. Pelo fato de ter sido um jogador expulso incorretamente. O juiz perdeu totalmente o controle do jogo e se perdeu na partida. Falando no jogo em si, o Flamengo que com seu jovem treinador agora estreando num jogo profissional. E também o Vitória que, mesmo o Flamengo com um jogador a menos, o Vitória é um time muito fraco, uma defesa muito frágil. Tanto que com 16 segundos saiu o primeiro jogo, o gol do jogo, o gol do Paquetá. E o Flamengo correu, se esforçou, mas não tem garra, não tem sangue nos olhos, que o torcedor tanto pede. Falta alguma coisa, o time não se encontra. Só um jogador que joga que é o Paquetá, o outro que é o Everton saiu agora para o São Paulo. Mas o mesmo com o jogador a menos, dá para ter buscado uma coisa melhor. E aconteceu os meus erros, que acontece sempre. A zaga é fraca, jogadores lentos. E o Vitória se aproveitou disso para empatar o jogo. Teve chance de ganhar, mas não ocorreu. O Flamengo tem que se preocupar muito e ajeitar esse seu time, porque está muito fraco e o campeonato é longo. E vai encontrar time muito mais forte que esse. E o Vitória também, que com certeza... pelo início do campeonato, parece ser um time para lutar somente para não cair. Isso que você falou é interessante, porque eu assisti o jogo, né? Eu assisti o jogo e realmente o gol do Flamengo, mano, o primeiro gol do Flamengo foi expressivo, né? O Lucas Paquetá começou o jogo em 16 segundos, né? Saiu o primeiro gol. Eu acho o Lucas Paquetá um brilhante jogador, joga muito, né? Porém, é um jogador que, ao meu ver, posso estar errado, eu quero estar errado, mas ao meu ver, é um jogador que não joga pro time, sabe? Ou o contrário, o time não joga pra ele, mas ele tem um lado assim meio que, eu vou fazer o meu, entendeu? O importante é que eu faça o meu. E já falou agora, né, sobre o time do Flamengo, sobre a defesa. O Flamengo há tempos vem sendo esse time que que não se acha dentro de campo, né? Que é um time que tá perdido, né? Tá perdido. É, em jogos, inclusive, o Vitória soube segurar o jogo, né? Apesar de não ter sido uma boa atuação, não ter jogado bem, mas eles souberam segurar ali, justamente pela aparição do jogo, né? O árbitro transformou o jogo em uma lambança, depois não soube consertar, o jogo ficou tenso, né? Não só no sentido de faltas e marcações dos juízes, mas também no sentido de jogadas, né? Algumas jogadas bem infantis, né? Ao lado de ambos os lados, tanto do Flamengo quanto da Vitória. E mano, o segundo gol do Vitória também, aquela defesa do Flamengo, mano, não é defesa de time que vice-campeão da Copa do Brasil ano passado, sabe? É um time que fez um bom campeonato brasileiro ano passado, comparado a outros times do seu patamar, né? Então, eu acho que foi um jogo de estreia, né, para times que estão estreando também no sentido de reformulação no time, né? Tanto o Flamengo como o Vitória. Não acho que o Flamengo luta pelo título, né? Vai lutar talvez para um Libertadores. Vai se preocupar com a Copa do Brasil, né? Como todo ano se preocupa. E o Vitória vai lutar para não cair, né? Então, eu espero que o Vitória me surpreenda. Mas pelo que jogou contra o Flamengo, né? Vai lutar para não cair. Situações finais do jogo entre Flamengo e Vitória. Arbitragem fraca, temos que repensar. Agora, dando continuidade ao assunto aqui, vamos mudar de assunto agora, vamos falar do jogo entre Santos e Ceará. O que você acha desse jogo, Jonathan? O que você pensou aí sobre o resultado que ocorreu na partida? Cara, eu comecei o ano falando que o Santos, ele é um forte candidato a levar título esse ano. Inclusive, a minha aposta está sendo o Santos esse ano. Não me pergunte por quê, tá? Na verdade, me pergunte por quê, porque eu respondo. Pelo Campeonato Paulista, eu achei que o Santos fez um Campeonato Paulista muito bom, né? Merecia ter passado do Palmeiras, merecia ter ido à final. Por pouco não foi, né? Palmeiras, obviamente, jogou melhor. Acabou decidindo os pênaltis ali naquela semifinal. E, enfim. Mas o Santos é um time que, dentro do Campeonato Brasileiro, dentro das 20 equipes que estão jogando o Campeonato Brasileiro, é uma das equipes que mais tem usado a dinâmica, né, do jogo, que mais tem usado bem o esquema tático, que mais tem usado bem aquela linha de meio ofensivo, né, aquela linha do meio para frente. E, cara, gostei muito do jogo contra o Ceará. O Ceará me impressionou, né? Me impressionou bastante, porque apesar de ter perdido de 2-0, se bem que o primeiro gol do Santos foi chorado, né? Foi gol contra, inclusive a infelicidade ali da defesa. Mas o Ceará jogou muito bem, jogou truncado. Talvez seja por isso que perdeu, né? Que é o segundo gol, teve o segundo gol do Rodrigo. Enfim, mas jogou fechado ali, aproveitando as falhas do Santos, né? As poucas falhas do Santos para contra-atacar. Mas é um time que, se conseguir manter um ritmo de jogo, manter uma série de jogos jogando bem, pode tentar ali talvez até uma Sul-Americana. Tô sendo otimista? Estou. Mas, pelo que eu vi jogar, me impressionou o Ceará. Não esperava que ia jogar bem como jogou. Foi um jogo morno, né? Eu assisti esse jogo todinho também. Foi um jogo morno. O Gabigol esperava, inclusive, gol dele, mas não saiu. Achei uma atuação dele mediana. Mediana pra fraca, né? Mas o Santos tá voltando a ser aquele Santos de Neymar, Ganso, né? De Elano, aquele time de anos atrás, que muito deu orgulho, né, para os santistas. Então, a minha análise mais ou menos do jogo foi essa. Bem, eu respeito a tua opinião, mas creio que o Santos não tem todo esse futebol que foi informado, não. Para mim, o Santos ainda é um time fraco, que falta um meio de criação, um cara para fazer gol, porque o Gabigol, ele, apesar de estar jogando na posição, não é aquele cara centroavante de origem que faz gol. E o meio de campo, principalmente, que ele perdeu, o Lucas Lima. Gosto muito do jovem jogador que entrou agora, o Rodrigo. Jogador muito bom, jovem, o Santos sempre com sua base forte. Mas creio que o Santos é aquele time como vem fazendo nos anos anteriores. Ficando ali terceiro, quarto, segundo, mas nunca ganha o título. O Santos sempre deixa de desejar no final. Briga o campeonato todo, chega no final, o time para, o time cansa porque não tem elenco. Então, apesar do time ser bom, encaixado assim, mas não acho que o Santos vá chegar longe no brasileiro a ponto de ser o campeão. Pode brigar ali pela Copa do Brasil, assim como vai fazer o Vasco, o Atlético Mineiro, o Internacional, mas o título eu creio que está um pouco distante ainda para o Santos. Falando do jogo em si, o jogo realmente foi um jogo morno, e o Santos venceu em dois erros grotescos ali da equipe do Ceará. Primeiro, aquele gol contra, ridículo, e o segundo gol, uma saída de jogo errada ali. O zagueiro deu um passe ali que foi cortado, e o Rodrigo conseguiu definir a partida. Um jogo fraco, mas o Ceará realmente tem um time organizado, atual campeão cearense, né? Grande concorrente a ganhar o título também da Copa do Nordeste. É um time que vem ali para se manter no campeonato da Série A do ano que vem, né? Porque não é um time para cair. Mas aí é que tá, Ryan. Ano passado a gente esperava, pelo menos eu, né, e alguns amigos, todo mundo apostava no Palmeiras, mano. O Palmeiras tava com um puta elenco, tá ligado? Porque assim, às vezes a gente sabe que elenco é 90%, né, de um time que tem 38 jogos pra se fazer no campeonato, né? Mas a gente sabe que não é tudo, né? A prova disso é o Corinthians, que não fez grandes contratações, na verdade, que consolidou o time, na verdade, né? Consolidou o time, mantém um trabalho e conseguiu ganhar Paulista, conseguiu ganhar Brasileiro, ganhou Paulista de novo esse ano, né? E assim, a minha aposta no Santos é mais pelo otimismo, pelo que eu estou vendo o Santos fazer, e pelo otimismo também de pensar que eles vão conseguir manter um time focado, né, pro campeonato. Não acredito que o Santos vá chegar longe na Copa do Brasil, não acredito que o Santos vá fazer grandes jogos além do brasileiro, né? E, bom, é isso. Ritmo de jogo tá tendo, né? Vamos ver isso na prática agora. Na minha opinião, o Santos está mais focado nesse ano na Libertadores, principalmente para tentar repetir a campanha que o Grêmio fez ano passado. O Grêmio também não era um time que muitos acreditavam que ia fazer a campanha que fez na Libertadores. Fez uma ótima campanha no Brasileiro. Ficou ali brigando, abandonou o Brasileiro no final do campeonato para olhar somente para a Libertadores. Eu que é isso que o Santos vai fazer, focar principalmente nessas Copas, mais a Libertadores ainda. E torcer para não pegar nenhuma perdeira também nas oitavas de finais. O jogo aqui agora, vamos falar do surpreendente vitória do América Mineiro para cima do Sport. O Sport é um time de mais tradição do que o América. O América com uma vitória aí bem surpreendente pelo resultado em si, pela boa atuação. E gostaria que tu falasse sobre esse jogo aí pra nós, Jonathan, pode falar aí. Cara, baita jogo, começar pelos dois gols do Serginho, e um gol do Carlinhos ali. Não esperava esse resultado, principalmente vindo do América Mineiro, né? Mas, assim, o futebol de Minas sempre foi um futebol rico, né? No sentido de tem três times, né, na atual competição do Campeonato Brasileiro, né? Então, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro e o América. E sem contar na Série B, né, na Série C aí, times que estão também disputando. E o América Mineiro jogou aquele futebol clássico, né? Pelo melhores momentos que eu acompanhei do jogo, jogou aquele futebol clássico, né? Aquele futebol com bola no chão, passes rápidos, passes curtos também, né? Jogo fácil. E não foi à toa que conseguiu os três gols, né? Assim, o Sport fraco dentro de campo, né? Perdido dentro de campo, né? Para um time como o Sport, mano, que já pode se dizer que é um time de Série A, né? Eu fiquei surpreso. O que você achou do jogo, Ré? Realmente, a atuação do América Mineiro realmente foi uma atuação muito boa. Time bem organizado, bem treinado. Time sabe o que fazer em campo. Vem assim desde o ano passado, quando conquistou o título da Série B. A expectativa que a gente tem em cima do América Mineiro é que ele faça aquela campanha que, como a Chapecoense fez em 2016 e em 2017 também, onde chegou até a Libertadores. É a expectativa que a gente tem para cima do América Mineiro. Time que sabe o que faz com a bola. Time que tem o Rafael Moura ali, que mesmo ataca ali para fazer gol. Tem vários jogadores que já foram de destaque em equipe grande. E agora estão na América Mineira aí tentando se reestruturar e se firmar também como time de Série A. O Sport é totalmente o contrário, já vem dessa tônica de brigar sempre para não cair. Ano passado foi assim, o time totalmente perdido em campo. Eu lembro totalmente da atuação no ano passado, onde o Sport foi goleado pelo Grêmio. Time completamente perdido, e esse ano começou igual ao que terminou ano passado. O time não sabe o que fazer, não se encontra. É um dos favoritos a ser rebaixado esse ano. Tem que se buscar, se encontrar. O treinador fez mudanças, mas surtiu efeito algum aí perante o time. Vamos buscar, ver se ele consegue se reestruturar, tentar a vitória na próxima rodada para. Porque todos os pontos são necessários, principalmente no início do campeonato, que basicamente define quem vai ser rebaixado ou não no fim do campeonato. Com certeza. E eu torço muito para que o América consiga uma vaga na Libertadores. Torço mesmo. E em relação ao Sport, mano, eu não queria ver o Sport rebaixado, mas é como você falou, realmente é um forte candidato a isso, né? Porque já tem algum tempo que o Sport vem fraquejando, né, pelo meio do caminho. E o América, você ressaltou bem, né, fez uma baita de uma boa atuação no passado, sendo campeão aí da segundona. E já chegou, né, já chega na Série A com essa moral, metendo 3-0 aí no Sport. E aí que correndo aqui pro outro jogo, né, Atlético Paranaense 5, Chapecoense 1. A primeira goleada da rodada, goleada, né, do Brasileirão aí, 5-1, gols de Pablo, Nicão, né, Caleto de falta, Rosedo e Erson. Aí, ó, esse 5-1 do Atlético Paranaense aí, quer dizer alguma coisa? Bem, eu consegui acompanhar esse jogo, realmente o Atlético, como sempre, quase sempre é certeza a vitória dentro do seu estádio. Dificilmente alguém vai chegar lá no estádio do Atlético Paranaense e derrotar ele lá. Candidato à melhor campanha como mandante, na minha opinião. Atlético sempre forte, né, pela sua grama sintética. E o jogo foi realmente o que o resultado mostrou. 5-1. Para mim, dois dos gols depois do empate. Para mim, dois falhas do Jandrei. Duas bolas defensáveis, mas tirando isso, o Atlético fez uma ótima partida, principalmente no segundo tempo. Com os gols, foi insinuante, time muito bem no ataque. O Pablo, ótimo jogador, sempre faz gols. O Ederson também, né, que voltou. É um time muito bem organizado. Creio que para mim é um time que vai estar ali entre os seis primeiros, principalmente ali. Após uma atuação como essa, que dá moral para toda a equipe. Conhece, como sempre, todo ano tem que levar uma goleada. Todo ano tem que levar uma goleada. Foi assim contra o Grêmio ano passado, contra o Flamengo. Mas é aquele time que você não tem como desacreditar, porque é o time da população, principalmente daquele acidente que houve, depois da reconstrução do time. todo torcedor é um... Todo brasileiro, na verdade, é um pouco de torcedor da Chapecoense. A gente não quer ver a Chapecoense na segunda novamente. A gente torce para o time se recuperar. No primeiro tempo, até que foi uma boa atuação da Chapecoense. Conseguiu segurar o jogo. Mas no segundo tempo, após o gol de empate do Pablo, a porteira se abriu e o time não conseguiu segurar a pressão. O Atlético muito forte. Mas vamos ver se a Chapecoense consegue reverter essa situação e melhorar no campeonato. Que tá só começando, né, pela rodada, mas não quer bom começar com uma derrota, principalmente como essa. Bom, se contar que o jogo que o Atlético Paranaense faz é um jogo que chega a assustar, mano. Chega a assustar, porque, como você me falou, realmente, no primeiro tempo o Chapecoense conseguiu fazer um bom jogo de igual para igual. No segundo tempo é que o Atlético Paranaense putou pressão, né? Os caras começaram a jogar, aceleraram o ritmo de jogo e a Chapecoense não sabia acompanhar, né? Eu lembro acho que foi o terceiro ou foi o segundo gol. O segundo gol foi de falta, né? Eu não lembro qual foi o gol, que a Chapecoense realmente não segurou o contra-ataque, o Atlético Paranaense dominante, e os gols saíram assim de forma assustadora. E realmente, mano, o Atlético Paranaense como mandante, meu Deus, é um time que o São Paulo foi lá na Copa do Brasil, não conseguiu vencer, né, perdeu 2-1, e realmente é um time que em casa tem uma força incrível. E indo para o último jogo, né, que a gente pôde acompanhar antes da segunda-feira, Internacional 2, Bahia 0, dois gols do Nico Lopes, e o segundo gol, inclusive, baita de um gol, né? Um gol bonito. Inclusive foi um gol até que eu esperava que ele ia mandar por cima, né? Ele mandou por baixo, eu não sei se foi sem querer que ele fez aquilo. Rayan, Internacional 2, Bahia 0, que achou? Bem, Jonathan, assim como tu tem a expectativa em cima do Santos ser a surpresa do campeonato, pra mim a surpresa pode ser o Internacional. É um time que tem um bom elenco, bons jogadores. E um time, se encaixar o jogo, vai estar muito bem. Fez uma boa partida, conseguiu vencer bem, não deu chances para o Bahia. Foi um jogo até fácil pro Internacional, desculpa. E ele conseguiu vencer bem. O D'Alessandro aí completando mais um ano de vida aí, né? Novamente o grande ídolo do Internacional. Jogador que, quando se aposentar, vai fazer muita falta ao time. Joga pra equipe, joga com raça, dá o sangue. Pra mim, o Inter pode ser a grande surpresa desse campeonato, como eu informei. E tenho muita fé nesse time. Vem da segunda divisão. Várias histórias aí de time, né, que subiram e conseguiram dar a volta por cima, assim como o Corinthians, o Atlético Mineiro, o próprio Grêmio. Pode ser a história do Grêmio, do Inter, desculpa, essa vez. Dar a volta por cima também. Já o Bahia, é aquele time pra ficar pelo meio de tabela ali, não cair nem descer, porque tem um bom time também. Não é um time ruim. Apesar da vitória fácil do Inter, o timezinho do Bahia também é um time bem organizado, assim como é o Ceará. Pra mim, o Bahia tem um bom futuro aí nesse Brasileirão também. Creio que vai conseguir se reerguer e também continuar mais um ano na Série A e quem sabe brigar até pro Sul-Americano. É isso aí. Atual campeão baiano, né? Bahia. Enfim, tem pouca coisa pra falar sobre esse jogo. Inclusive já são 3 horas da madrugada, a hora que a gente tá gravando isso aqui. A gente tá meio que com o som tendo que trabalhar daqui a pouco, né? O Ryan e eu. E, então é o seguinte, esse foi o primeiro programa, né? A gente fazendo uma pequena análise aí sobre cada partida. Estamos cru ainda, né? Para esse programa, mas nós voltaremos, né? Talvez para falar de Champions, né, Ryan? Não sei, talvez para falar de semifinal de Champions League, ou sei lá, eu espero que vocês sugiram temas aí pra gente, né? Temos, esse ano tem muito futebol aí pra gente comentar. O Giovanni, infelizmente, não pôde participar, teve um contratempo, então eu apresentei ele aqui em vão. Então é o seguinte, pra fechar aqui, né, esse primeiro episódio, Ryan, vamos fazer aqui uma uma espécie de bolão, né? Uma aposta aqui. É, os quatro primeiro, com expectativa aí, os quatro primeiro para esse ano e os quatro rebaixados, né? Não precisa ser na ordem, tá? Porque aí ia ser muito, né? Muito mandinar acertar a ordem, né? Mas é os quatro primeiros, na sua opinião, né? Os candidatos, quatro primeiros e os quatro rebaixados. Quem você acha que consegue as quatro boas colocações e as quatro piores colocações esse ano? Bem, para mim, vou começar pelos quatro últimos. Para mim, na minha opinião aí, eu creio que o Vitória é um forte concorrente, então eu colocaria o Vitória. Colocaria também o Sport, o Paraná. E eu também acho que a Chapecoense é uma forte corrente para mim, vai ficar com essa quarta vaga, infelizmente. Já os quatro primeiros para mim eu colocaria então o Grêmio, o Cruzeiro, o Palmeiras e o Flamengo como os quatro primeiros. E para você, Jonathan, qual você acha que vai ser aí os quatro primeiros e os quatro últimos desse campeonato aí? Caraca, mano, que diferente talvez. Ó, eu vou de Paraná, né, os quatro últimos, né, os que serão rebaixados. Paraná, eu acho que não se mantém. É, América, né, infelizmente, né, América. Eu vou ser polêmico, Ceará, apesar de eu ter achado que jogou bem, mas eu não sei, não acho que se mantém. E infelizmente, Chapecoense, né? Infelizmente. E os quatro primeiros vão ser polêmicos também, né? Santos, né? Como eu já falei aqui nesse podcast, candidato a título. Santos, Grêmio, mais uma vez o Corinthians fica entre os quatro. Santos, Grêmio, Corinthians. E eu vou fazer uma aposta alta. Palmeiras. Santos, Grêmio, Corinthians. Santos, Grêmio, Corinthians e Palmeiras. Os quatro ficarão entre os quatro. Vamos ver no final do ano, né? No final do ano a gente faz ver quem acertou mais, quem acertou menos. Só lembrando que agora são 6 vagas na Libertadores, então eu posso adicionar aqui mais 2 times aqui na minha lista, que eu colocarei o Atlético Paranaense e o Corinthians como esses outros 2 integrantes aí. É, só pra não passar batido, né? São Paulo e Paraná, minha expectativa é que São Paulo vença, né? Mas vai ser um jogo difícil, São Paulo vem de Sul-Americana, né? Vou postar um 2-1 São Paulo. E o outro jogo, Botafogo e Palmeiras, jogo de empate, né? Mas eu vou postar um 2-2 Botafogo e Palmeiras, né? Dois times que foram, né, para cima nos estaduais, tiveram bons resultados, bons jogos. Então, São Paulo vence 2-1 no Paraná, Botafogo 4 Palmeiras 2-2. Eu vou ser mais ousado aqui nos resultados. Acho que alguns torcedores aí não vão gostar muito, mas pra mim vai ser 2-1 pro Paraná esse jogo no Morumbi. O Paraná é um jogo time chato. São Paulo ainda não se achou ainda sua formação aí. Fez alguns bons jogos, mas também ainda não encontrou aquele time, aquele futebol que os torcedores de São Paulo querem ver. E referente ao jogo aí do Botafogo e Palmeiras, pra mim vai dar 4-1 pro Palmeiras aí. Botafogo, apesar de ser o campeão, vim com esse moral todo. Eu acho que o Palmeiras vai estar desbancando aí e vai vencer aí com essa vitória expressiva. Então é isso, galera. Você que acompanhou o nosso podcast até aqui, deixe seu comentário aí, compartilhe aí com geral, deixe sua opinião também, que você deixando sua opinião aqui, a gente vai ler no próximo episódio, a gente vai ler aqui o seu comentário, né? E também vai ajudar muita gente, vai incentivar muita gente a continuar fazendo esse trabalho aqui para vocês. Rayan, deixe suas considerações finais, mande abraço aí para quem você quiser mandar. Vou mandar meus abraços aqui para meus amigos, né, de rolê, amigos de resenha, amigos de pelada. Também meus amigos de trabalho, né, nossos amigos de trabalho. Estão comigo lá sempre, pro Phil, nosso editor, que vai ter o trabalho de editar esse podcast aqui. Muito obrigado, Phil, por fazer esse trabalho para a gente. Sou eternamente grato. E a todo mundo que acompanhou a gente aí até agora. E é isso, gente. Da Arquibancada. Esse foi o primeiro episódio. Em breve voltaremos aí mais bem organizados e com convidados. Valeu, galera. Obrigado por tudo aí, por ter ouvido esse podcast da gente aqui. Queria deixar só as considerações finais aí sobre os dois últimos jogos aí que a gente não conseguiu acompanhar aqui, porque ainda não iniciou pra gente, pelo fato de passar na segunda-feira aí pro São Paulo Atlético Paranaense. Desculpe, São Paulo e Paraná, desculpe. E o Botafogo e o Palmeiras aí também, pra fechar essa rodada. E dar um salve aí também pras galera, e pessoal do trabalho, pessoal da pelada também, como o Jonathan falou aí, a família, todo mundo que estiver acompanhando aí com a gente esse programa. Tchau.